de sentimentos que ultrapassa a mente insana. Visão mundana que atormenta a alma humana. Engana quando aparentemente sana. Doença que emana a gana profana. Confusão de sentimentos que ultrapassa a mente insana. Visão mundana que atormenta a alma humana. Engana quando aparentemente sana. Doença que emana a gana profana. Vivendo nesse inferno astral, eu passo mal. E eu sei bem que não é legal ser meu rival. Anjos e demônios se digladiam ao meu redor. Não sei quem é melhor nem pior, mas a dor eu conheço de cor. Acontece a todo instante, é uma constante, incessante, alucinante, revoltante, contagiante, nauseante, lacerante. Vai cortando a minha alma como se fosse um diamante. Me sinto fraco, desprotegido, sem direção, um ser opaco, descolorido na escuridão. Eu sou o caco do que foi partido pela ambição. Simples macaco, absorvido pela evolução. Tem sangue em minhas mãos, uma daga afaga meu peito. Previsível, indivisível, caminho estreito. É incrível, porém horrível, mas já tá feito. Daquele jeito pra nenhum sujeito botar defeito. Confusão de sentimentos que ultrapassa a mente insana. Visão mundana que atormenta a alma humana. Engana quando aparentemente sana. Doença que emana a gana profana. Confusão de sentimentos que ultrapassa a mente insana. Visão mundana que atormenta a alma humana. Engana quando aparentemente sana. Doença que emana a gana profana. É o terror, é o pensamento anormal. Espíritos são envolvidos num fétido lamaçal. Um vácuo sideral, um tormento visceral. Inglório, sanatório, purgatório, umbral. Um drama teatral que inflama emocional. Sentimental, mesmo sendo cabal. Irracional, total, boçal. Entregue a febre colossal, real, brutal. É essa quimera abissal. Levante marcial num impuro ritual. Nada trivial pela busca de um ideal. O qual tá tão perto que não vemos essencial. Igual o prêmio certo que não parece especial. Sensacional, mas não opcional. Proposital e imoral. Funcional, quase virtual. Testemunhal da mentira universal. O chacal no grau ideal pro final vital. Confusão de sentimentos que ultrapassa a mente insana. Visão mundana que atormenta a alma humana. Engana quando aparentemente sana. Doença que emana a gana profana. Confusão de sentimentos que ultrapassa a mente insana. Visão mundana que atormenta a alma humana. Engana quando aparentemente sana. Doença que emana a gana profana. A morte em vida, confusão cerebral. Infame sarau desconjuntural, quase surreal. O carnal versus o espiritual. De um lado aval e do outro ilegal. Metafísico, nonsense, psy, sísmico, circense, arcaico, bíblico, pertence, aramaico, mímico, suspense, prosaico, laico, mas nem tanto quanto um tanto que se acha tanto quanto o santo pode provar. Quem dirá? Mosaico digno de acalanto, sob encanto do manto, recanto do pranto que ainda virá. O que será, que será, que acontecerá? Quem ressuscitará e virá, se virá ou se recolherá? Saberá que irá se curar, sará, se libertará ou fará, como fez fará, Jorge fará. Confusão de sentimentos que ultrapassa a mente insana. Visão mundana que atormenta a alma humana. Engana quando aparentemente sana. Doença que emana a gana profana. Confusão de sentimentos que ultrapassa a mente insana. Visão mundana que atormenta a alma humana. Engana quando aparentemente sana.